ilusões, damos cabo na tristeza e assim. Vamos decidir, vamos resolver. A nossa vida tem que ser um paraíso e fim. Fim dos desencontros, fim das ilusões, damos cabo na tristeza e assim. Pra que vou me importar com o que há de vir depois, se o paraíso é feito de nós dois? Pra que vou me importar com o que há de vir depois, se o paraíso é feito de nós dois? Sem valor, vai ser muito bonito a gente se entendendo. Tudo bem na base da paz e amor. Pra que vou me importar do que é de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois. Pra que vou me importar do que é de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois. Pra que vou me importar do que é de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois. Pra que vou me importar do que é de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois. De uma vez por todas, não vamos mais brigar por coisas sem valor. Vai ser muito bonito a gente se entendendo. Tudo bem na base da paz e amor. Vamos decidir, vamos resolver. A nossa vida tem que ser um paraíso e fim. Fim dos desencontros, fim das ilusões. Damos cabo na tristeza. Vamos resolver. A nossa vida tem que ser um paraíso e fim. Fim dos desencontros, fim das ilusões, damos